Gol no 922, desça para o 050. 050 no 922. Bom dia, TAM 3663, aciona identificação, autorizado chegada a Bonfi, desça até o 0620. Pelo Papa Victor, tá pronto pro ingresso, táxi pela pista? Autorizado o táxi via pista até a cabeceira 35, reporta pronto para iniciar a decolagem. Quilo Papa Victor. 10, ajuste 1019. On the ground at 5-1, clear runway to right, and ground frequency 121.9. Take the runway, you want to front strut 121.9. Out on ground, 35316, just left the runway on front strut. 35316, approve the taxi via Alpha Juliet, gate 09. Alpha Juliet, gate 09 at 35316. Torre, bom dia. 6285 Oxané, 3 milhas externo, tá no localizador. Gente, o Quilo Papa Victor vai manter a cabeceira 35. Ana 6225, continue a aproximação, reporte baixado e travado. O vento variável com 3-2, que é negado a 0-9. 19, encontrará baixado e travado, 6225. Ana November Victor, desça para 2000 pés, ajuste 1019, livre LS, reporte estabilizado. Era 2000 e o nível LS passaremos estabilizado, o Serra na cabeça. Passando externo, baixou, travou, pista 10, 6225. 6225, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento variável com 3-9, quem negou no 0-9. 6225. Four souls on board under 0325. Alternative Salvador, red text. You confirm the information, Salvador, 084 on board. 84 souls on board, endurance 0325, alternative Salvador, red text, 4208. 0325 084 Sierra Bravo Sierra Victor, clear taxi via India and Alpha to holding point 2000, turn H1019er at holding point, contact tower frequency 118.6, Zulu 4208. Roger, clear taxi to India and Alpha to holding point 2000, ready tower 118.6, turn H109er. Thank you, have a nice work, bye, Zulu 4208. Na final do 1-0-2-1-0. Faz a mesma autorizada decolagem cabeceira 35, vento variável com 2 nós. Atento às esferas de turbulência do Fokker 100 da Oceania. O Papa Victor vai manter pro até 2 mil pés, o Clube Papa Victor. Start 1011. 050, chegada a Mari, ser autorizado. Mantenha o perfil, Oxané 6200, número 4. Trizuno 79, prossiga. Para autorização, Guarulhos, nível 3 para 0. ciente, escute a informação do ETIS e guarde o minuto para a cota 3179. Chanel 6225, solo 56, livrar à direita, ao livrar 121 decimal 9. À direita, ao livrar 119, 6225. Quilo Papa Victor, decolado ao 56, controle 120 decimal 8, mantendo a proa até 2000 pés. Quilo Papa Victor. 79, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Bridge intercepta o pedulo 16. Controle 120, decimal 8, transponda 5165. Sente autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10. Curva à direita após decolagem, saída da El, Leda, Bridge. Após a pedulo 16, THZ. Direto Trive, após direto Poços. Controle 1208-5165, transponder 3179. São 3179, cotejamento correto, estou pronto para push e vacionamento. Semana para push e vacionamento 3179. Solo 6225, livrou. Passaré 6225, muito bom dia, prossegue Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01, 6225, obrigado, bom dia. Curva esquerda na proa de Momo, subindo para 3000. Afirmativo, após 2000, voa Momo, quilo Papa Vitor, subindo para 3000 pés, confirme. Afirmo, quilo Papa Vitor, temos tráfego no rumo oposto, descendo para 4000 pés. Ciente, Vitor. Nono para pushback acionamento. Pote 3 aprovado, senhor Chimitax, total 99 e o nono. Chama na taxa total. 922. Falamento prosseguindo, visão 17. O CA9B Victor tem uma aeronave. Tá se afastando na. Peraí, controle, repetir. Tem uma aeronave se afastando na, no eixo da. Da final da 17. Tá mantendo 1000 pés. Autorizado o cancelamento. Curva à esquerda, base pela direita. Reporta na final, na curta final da 17. Matanel, seu Serra Nova do Rio. Senhor? Afirmativo, funcionando modo Charlie. Quilo Papa Vitor, cheque modo Charlie, não recebo sua altitude. Retracionado aqui o modo Charlie. Vitor, confirma a altitude que cruza no momento. 2100 pés. Certo, subindo restrito para 3000 pés. Cheque modo Charlie, ainda não recebo altitude. Afirmativo, cheque modo Charlie. Zero taxi Juliet. Ok, I didn't copy that. Taxi Juliet, is that what you said? We have information Juliet, ready to taxi American 980. Roger, sir. According to Brazilian regulation, domestic flights, you have to inform us the souls on board, endurance, and alternative airdrome. Yeah, we'll get that for you. Roger. While you're back, you're clear taxi via main apron in India and Alpha to holding point 0QNH1019. Before holding point, inform us of the souls on board, endurance, and alternative airdrome. India Alpha to holding point 10. And we'll give you a call, thank you. Roger, sir, via India. Right. Departure, climb for level 370, Puka Departure. Clear, climb for level 370 on Puka Departure, 04208. San 3603. Não, 3603, controle. 3663. Informa o tráfego agora na sua posição de 11 horas, está 10 milhas de deslocamento noroeste. Está mantendo 3000 pés, é um Charlie 310. Quilo Papa Vitor, informa o tráfego agora na sua posição de 2 para 3 horas, está a 8 milhas de deslocamento sudeste. Está cruzando 6 mil para 4 mil pés, o motivo da restrição do quilo Papa Vitor no 3 mil pés. Quilo Papa Vitor? Quilo Papa Vitor mantém 3 mil. Quilo Papa Vitor. Gente, o senhor está mantendo 3 mil pés? Confirmo, 3 mil. Gente, o modo Charlie indica 6.700 pés. Ainda está com alguma... Controle do seu 3663, recebe um alvo no CES agora, meia dúzia de milhas, 1.500 pés acima. Gente, o tráfego informado está com uma pane no transponder, no modo Charlie. Aqui no radar também aparece 6.500 pés, só que o mesmo informa que está 3.000. Ah, confere, tá ok, obrigado. O quilo Papa Vitor? O Papa Vitor mantém 3.000. Gente, o... Faça um cheque no modo Charlie novamente, aqui no radar aparece 6.700 pés, indicado também pelo TAM. Isso. Tráfego avistado, vento variável com 2 nós, autorizado pouso pista 190, QNH 10, 19. Cheque o trem. Pouso autorizado no 0, no 019, trem baixado travado no 922. Dado de zero para o 060, na chegada bom, 226. TAM 3663, desça para 2 mil pés, ajuste 1019, está livre LS para o TAM 3663, reportando estabilizada. 2663, tomada estável, TAM 3663. Papa Vitor, informa ainda que recebo 6.700 pés no modo Charlie do Sol. Autorizo o quilo Papa Vitor voar na sua 300, 600. Autorizado direto de China, checando apenas o modo Charlie novamente o quilo Papa Vitor, senão teremos que informar a Recife que está com a pane no transponder. Táxi aprovado via pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0 no 9, ponto de espera da pistão no 0, chame torre 1862. Pulou visual na rota, anteriormente? O que solicita? Te mantém agora 3 mil? Sente, suba para o 045, o quilo Papa Vitor. Indo para o 045, em caso de falha. Então, o senhor vai ficar na minha escuta, aguardando instruções de Recife. O quilo Papa Vitor, cheque modo Charlie novamente. Xané 6200 vai descer via para 2 mil pés, ajusta na 019. Via para 2000 e 6200. 4298, passou a Mari. De 9 mil para 6 mil. Sente, confere. United, we are 180 souls on board. Mike, Charlie, Zulu, alternate. 2.45 endurance. 184 and 4 hours and 5 minutes endurance. Is that right, sir? No, 180 souls and 2.45 hours. Right, 180 souls on board and 02. Please, 02, 45 hours, is that right? Correct, 2 hours and 45 minutes. Roger, sir. Then call now tower frequency 118.6 and have a good flight to American 9, sir. Good day. Hello, bom dia, voo 922. Golo 922, muito bom dia. Prossegue via Alfa, Juliette, posição 06. Alfa, Juliette, 06, 9, apenas para sua informação, aqui no radar parece como se eu estivesse descendo, cruzando 5.500 pés, cruzando em descida. Ok, então posso tirar o modo Charlie, eu vou reportar aqui para a manutenção. Após atingindo 4.500 pés, confirma ele que cruza agora? 4.000 pés. 4.000? Confirmo, 4.000. Gente, reporte atingindo 4.500 pés e o estimado de pouso e POB. 601, estimado de pouso mais 20 minutos. 20 minutos? 30, meia hora, 30 minutos mais. Gente, hora certa 1106, pouso 1136, o quilo Papa Vitor. Oxa, né, 6200, confirma indicada? 200 mais. Gente, para sequenciamento, tem condições de manter mais, até mais próxima duna? Eu ativo. Sete. Quanto espera a zero? Estabilizado, 3663. Torre, 118,6, bom pouso. 118,6, já. Salvador, bom dia, tá 3663, estabilizado final do X-Ray, visual baixado e travado. TAM 3663, o vento variável com 3 nós, que negão no 019, cheque o trem. Confirme como recebe o papi. Ainda não visual com o papi, né? Ciente. O 3663, autorizado pouso pista 10, vento variável com 2 nós, que negão no 019. Autorizado pouso na 10, 3663. Merkle Line 980, airborne at 07 and departure control on frequency 120.8. 20.8, American 980, good morning. O 4298? 4208. Chame Recife, 2545, alternado no 2085. Chica Farm, the information for 04208. Call Recife 125, decimal 45, which has the backup? 12685. 12685, thank you, have a nice work, bye-bye. American 980 at a 2300 for 350. American 980, radio contact for departure, climb to level 350, pouco departure. Climb to 350, American 980. Salvador, muito bom dia, tá 3859, frente da Juliette. TAM 3859, sendo identificação autorizada chegada a Bonf, desce até o 060, reduzindo para 250 mais. 060, iniciando a redução, TAM 3859. Passaria de 2223, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.000 com 1019, velocidade para o controle, seria alguma desejada? Confirma a velocidade de passarida. 240. Pode manter. Mantendo 240, 2223, descendo 4.000. 1605, autorizado descida até o 050. 050, no 605. Confirma ajuste pro 4298 azul. Ajuste agora 1019. 1019, graças. Equalizador 6200. Puxa, né, 6200, completo final com a torre 118,6, bom pouso. 18,6, boa. O azul 4298, desça para 2000, ajuste 1019, livre LS. 2000 pés, livre LS, 4298, azul. Quilo Papa Vitor? Está agora nivelado 4500 pés? Gente, o, aqui no radar aparece 4900, o ajuste 1019. 63, solo aos 10, ao livrar à direita, solo em 121, decimal 9. TAM 3663, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 05. Táxi Alfa, posição 05, TAM 3663. Gente, o controle já ouviu a solicitação do quilo Papa Vitor, aguardando a autorização de Recife. Salvador, 3304, bom dia, ciente do juiz da informação Juliette, cruzando 210 para 160. Contra de Salvador, passaria 2224, vai atingir o 4000. Ciente, confere, o passaria do 2223 vai descer via para 2000 pés ou justo 1019. 2223 descendo via para 2000, 1019. Voo no 605, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.000 no 605. 3859, desça até o 050. 050, 3859. America 980. 980, go ahead. Fly direct to Romeo Fox 018. Clear direct to Romeo Fox 018, American 980. Salvador 3304, bom dia, cruza 190 para 160, acionado 5125. Bom dia, Dan 3304, acena identificação, autorizado, chegada Bonfi, desce até o 060. 060, Bonfi, 3304. Salvador, o azul 4298, estabilizado ele. Complete final com a torre, 118, meia dúzia, bom pouso. Torre 18, meia dúzia, azul 4298. Motor Salvador, total 999. Total 999, contato radar, pilotado 310, peixe Momo. 310 na Momo, total. Quilo Papavito, pilotado 065. Passaria do 2223, reduza para 1970, vai seguir tráfego da Azul agora, 8 milhas à sua frente com 1970 de ground. Reduzindo 1970, 2223, ciente do tráfego. Puxa M2-00, solos 1-3, livre a pista direita, livrar solo em 1-21-9. Livrar 2-19-2-0. Oceania 6200, livrou, né? Oceania 6200, muito bom dia, prossegue via Alfa e Juliette, posição 02. Alfa e Juliette, posição 02, né? Que negão no 019, cheque o trem. De pouso para o 4298, tem baixado travado. Papavito? Sente, pelo Papavito, no destino, cheque o modo da aeronave. Agora recebo 5.600 pés do quilo Papavito. Sente, o quilo Papavito, o centro já está ciente da pane no transponder do senhor. E agora está 48 milhas, chame Recife 12545, alternado no 2085. No localizador 2223. Complete final com a torre 1186. 186, bom dia. America 980 com Recife 12545 ou 12685. Say again the frequency. 12545 ou 12685. Okay, 12545, 12685, American 980, good day. Passaria do 2223 estabilizada? Passaria do 2223? Passaredo 2223. No 605, desce para 2.000 pés, ajuste 1019, livre LS, reposto estabilizado. 2.000, reposto 605. Tá, Então 3859 desça para 4000 pés, o ajuste 1019. 4019, o TAM 3859. TAM 3304 desça até o 050. 050, 3304. Azul 4298, muito bom dia, prossegue via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, Azul 4298. Então 3259, reduza para 2109. Pau 9911, chame Recife, 1245, alternado no 2685. 1245 no 2685, total. Dois, dois, dois, três. Solo 119, livre à direita, ao livrar solo 1, 2, 1, decimal 9. Livrar 1, 2, 1, 9, 2, 2, 3. Outra 3859, não será necessário. O tráfego à sua frente agora 8 milhas. Outra 3859. Deixa pra 3859. Voo no 605, estabilizado? Afirmo. Torre 118,6, bom pouso. Bom fogão, bom dia. TAM 3859, desça para 2000 pés, ajuste 1909, está livre LS. 2019, autorizado LS, 3859. TAM 3304, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4000 pés, 1019, 3304. Sete, reduza para 2109, TAM 3304. Reduzindo, 3304, 1019. Nova Juliette, remota 1-4, 2-2-3. Parte baixada e travada, no mesmo.